encher-me, ó Espírito de Deus, ministrará minha vida, teu querer. Já sinto teu mover, tua graça, teu poder, o fluir da tua presença em meu viver. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida ao teu querer. Meu coração consolador com tua unção e manifesta a alegria da comunhão. Oh, oh, oh, oh. Espírito Santo, vem encher-me com juntos. Vem encher-me, ó Espírito de Deus. Vem encher no Senhor. Vem encher essa geração do teu poder. Vem, Senhor, levantar homens e mulheres nesse Brasil. Ó, Senhor, nós queremos sim estar na tua presença. Já sinto teu mover, tua graça, teu poder. Fluída tua presença em meu viver, meu viver. Espírito Santo, vem encher-me com tua presença, sacia meu ser. Nas tuas águas encher-me até transbordar. Encher-me até transbordar. Senhor, vem encher-me até transbordar. Enche-nos, Senhor, com mais poder.